Desperta neste momento o possante transmissor da Rádio Clube de Patos, da cidade de Patos de Minas, Minas Gerais. A emissora líder em audiência em todo o Alto Paranaíba. A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo. É o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados. A comunhão da lei, da língua e da liberdade. A partir de agora, a Clube passa a apresentar Manhã de Sábado. A apresentação, Wilson Carvalho. Muito bom dia, Rádio Clube de Patos, está iniciando suas atividades hoje, dia 8 de novembro de 2008, abrimos a programação da Clube com o programa Manhã de Sábado, um programa criado aí para as comunidades rurais, divulgar os fatos, os acontecimentos, as notícias do seu dia a dia. Nós abrimos a edição do programa com oração e bênção feitas pelo padre Sebastião dos Reis Pereira, padre Ocesano, reitor do Seminário Maior do José André Coimbra. A bênção de hoje vai para o senhor Evaristo Dias e Dona Nela, 24 de maio. Para o Aparício Fernandes, com seu filho Orley, né? Para o senhor José Leonor, Dona Maria, no bairro Cidade Nova. Para a Cleusa, Michael, Vladimir Sintiera, na 24 de maio. E para os meus tios e padrinhos, né? O Bernardo Carvalho e Alves Carvalho. Sucesso. É o Toninho Cunha, na portaria e telefonia central. A Dorzina, lá nos transmissores. E a Dorinha, é isso? Ó, e hoje é sexta-feira, dia da perereca beber suco de canudinho. É dia também que nosso programa, né, já manda pro ar com as musiquinhas especiais. O que, que eu vou fazer? Já fazendo o clima, é, né? É dia do leiteiro visitar a freguesia. E dia também que muito neguinho joga água fora da bacia, hein? E faz até a unha. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E o que mais? Ah, a seleção musical é sua, é minha, é nossa. Bem, amigos da Rádio Clube, agora está começando o programa de tudo um pouco com Edson Geraldo. É com você. Edson Geraldo. Agora vamos a esta tradição dos lares católicos brasileiros, e todas são Nossas Senhoras, né? É a mesma, todas. E a Nossa Senhora Aparecida, nós temos todo dia esta oração e essa bênção e consagração, essa tradição dos lares católicos brasileiros. Mandar para todos os ouvintes, para a dona Yolanda e todos aqueles que estivemos ontem lá naquele texto bonito, né? Na casa do seu Zé Teixeira Pinto e da dona Maria José. Consagração à Nossa Senhora Aparecida. E na voz do padre Vitor Coelho de Almeida, nos consagremos. Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos, louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu. Por toda a eternidade, assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Beleza, em que seja mais esse dia todo em louvor a Maria. E hoje nós mandamos a bênção e a consagração de Nossa Senhora Aparecida indistintamente para todos, né, de todas as comunidades com quem estivemos hoje pela manhã, de madrugada, na igreja de Nossa Senhora da Abadia e também de todos os bairros de Patos de Minas. E que possamos viver como São Geraldo, que escreveu na porta do seu quarto, escreveu lá assim, ó: aqui se faz a vontade de Deus, come quando Ele quiser. E vem aí para comunicar J. Leite. E simbora! Passarinho com vontade de voar. Celebre a vida. Patos de Minas agora é palco de uma das melhores festas de Minas Gerais. Grupo Romão e Souza, Neios Express, apresentam Carpe Diem. 22 de outubro, Casa do Alípio, Patos de Minas. O melhor do cenário eletrônico em um único ambiente. O projeto conhecido nos melhores clubes do país. Hands up. Os irmãos que vêm conquistando todo o Brasil. Twins. O experiente DJ Túlio Mas. E ainda, DJ Ale Martins e Ju Machado. Venda de ingressos. Neios Express, Deck Bar e Boutique Unagi. Patrocínio Dayfit Academia, HZ Hotel, SBX Digital, Norte Geradora. Realização SBX Event e Up Eventos.